3310. Solo Gol 1940, pushback acionamento gate 8. Gol 1940, autorizado, push e acionamento, reporte para o táxi, portão 08. Autorizado, chama na táxi, Gol 1940. Now the Portugal 157 vacating runway 10 right hand to the left, to the right. El Portugal 157, clear taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Taxi via Alpha, report before Juliet, Portugal 157. Direta livres, 090 com 10. Iniciada, 6310. Controle Salvador, boa noite, web 6748. Salve 6748, a sua notificação, chegada a Marina, essencialmente para nível 050. Identificou na chegada Mari para o 050, 6748. Puxando a 6310, decolou os 42-1935. 1935-6310. Lado Galeão. Controle Oxané 6310. Oxané 6310, contato radar, subo para nível 350, saída Puca, transição Aracaju. 350, Apuca Aracaju, 6310. Go 157, maintain position before taxiway Juliet due to Boeing 737. We'll pass in front of you on taxiway Juliet. Roll position before Juliet, giving way to Boeing 737, Portugal 157. Portugal 157, clear taxi via Alpha Juliet, gate 11. Clear taxi via Alpha Juliet, gate 11, Portugal 157. Comandante, muito boa noite. Voo 1940, próximo ao ponto de espera da 10. Pronto para decolagem. Autorizado, linha de decolar, pista 10090089. Gente, está autorizado a decolagem da 10, voo 1940. Para Salvador. Sete Romeu Tango Golf, identifique via corredores, chão para descida, o ajuste em Salvador no 019. Guarde o 370 Natal. Guardo, obrigado. 10. O Tango Golf irá prosseguir para a pista 17 ou 10? 17. A próxima só está da pasta, onde é que está com apoio? 7. Controle, muito boa noite. 35, costuma 3858, informação aí. 3858, boa noite, identifique. Chegada é a Mário, desça inicialmente ao 070. 070, Mário, 3850. 1935, gol no 940, boa noite. E alterna 12545. 2552545, Chané 6310. Web 6748, autorizada final ILS, desça para 2000-2011, informe estabilizado. 2000-2011, autorizada ILS, reforçará estabilizado. Web 6748. Tony, boa noite, gol no 940, decolou, passa 3200. Gol no 940, boa noite, contato radar. Saída da ONU, suba nível 360. Dael, sem restrições, 360, gol no 940. Pronto, cópia. Prossiga, 3662. Autorizado Natal, nível 370, via Zulu 10. Decola da pista 10, saída pouca, transição zipar. Primeira curva à esquerda. Controle 119.35, transponder 5450. 370 aprovada Natal, decola da 10, com curva à esquerda na Puca, zipar, ingressa para o Zulu 10, 119.35, o controle de saída e 5450 do transponder, o TAN 3662. TAN 3662, coteja apenas o nível. O nível 370 aprovado. TAN 3662, correto, chame quando pronto, informe o portão. Tá no portão 9, 3662. 7. Solo Salvador, muito boa noite, 3455, do Atis, na sua escuta para a cópia. TAN 3455, confins 360, aguarde. Aguardando na sua escuta. Comandou o Tango Golf e desça para 1.500 pés. O Mike? Confirme intenções. Não consta aqui no sistema o seu plano. Coordenação, já tá com o Vitor Bravo Mike. Oito, reautorizado, descendo para 2.000 pés, 1.011. 2.000 pés, 1.011, o TAM 3850. Gol no 940, chame o centro Recife, 1.033, decimal 25. 1.033, 25, gol 1.940, boa noite. Chame torre 18.6, bom pouso. 18.62, obrigado, até decolagem. E Salvador, Web 6748. Baixo checado, final da onda. 748, boa noite, vento 090 com fundo 0 nós, autorizado pouso, pista 10. 090 com 10, livre pouso, pista 10, 6748. 455, não se escuta para copa. 8, autorizado final, informe estabilizado. Afirmativo, reportará estabilizado 3850. Tente, aguarde, cópia. Aguardão. No solo corrijo, web 6748 no solo 56, direito 219. 219 6748. O Vitor Bravo Mike informa o tipo de aeronave. Acho que se encontra o Papa Tango Vitor Bravo Mike. Web 6748, Bravo. Gente, WebJet 6748, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 6748. Então 3455, copia. 3455. Tá 3455, autorizado com fins nível 360 via Uperuísque 58. Decola da pista 10, saída Gole, transição Gonza, primeira curva direita, controle 119 decimal 35, transponder 5446. Autorizado nível 360, Uperuísque 58, decola do 10, Gole Gonza, saída 1935, 5446, transponder. Tá 3455, correto, chame quando pronto no portão 10. Chama lá. Patango, Vitor Bravo, Mike, copia. Autorizado voo local 500 pés AGL, corredor Axé, decola da pista no 7, primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, o transponder 0115. Tango Vitor Bravo Mike, correto, no 1010, chame a torre para acionamento e táxi. Oito, cinco, oito, completo final, torre 18-6. 18-6, obrigado. Ao meio, Tango Golf, autorizado a proa da rotatória da presente. Rotatória da provão, chegou Tango Golf. Continua a aproximação, aposto no externo, baixado travado. Afirmativo, reportará no externo, com frente checa, 3850. Vitor Bravo Mike, no Fátio da Bata, libera sinais de táxi. 3858, baixado e travado? Opa, me desculpa, senhor, baixado e travado, já passamos o marcador externo. Ciente, então 3858, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 08 mais. Livre pouso, pista 10, então 3850. Bravo Mike, autorizado o táxi, aposto para ingresso, estão no 7. No solo ao 03, libera a direita, mantenha a minha escuta via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Mantinha para livrar, via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, mantendo a sua escuta. 3455, autorizado, puxa, aposto para o táxi. Voltará para o táxi. Para o puxa, acionamento, está 3662, no gate 9. Está 3662, número 2, aguarde. Aguarda, está 3662. Solo 3662, tem um estimado para autorizar o pushback? Acompanha puxando 10, aguarde. Ah, ok, então era na retaguarda. Obrigado. 3858, agilize o táxi, ingresso a Juliette, portão 08. Juliette 08, agilizando o TAM 3850. Voo rotatório para a cidade da 17, mantendo a linha aqui às costas. Tango Golf, Xande Torre, 1-8, 1-6. 18-6, tenha boa noite no Tango Golf. Boa noite. Torre Salvador para Tango Romeu Tango Golf. Romeu, Tango, ingresso final no 7, aguardando a autorização de pouso. Tango, não copiou, senhor. Mike, ponto de espera da Runa 7. Vitor Bravo, Mike, tá pronto, confirmando a linha de cola? Afirmativo, pronto para o Tango. Está autorizado uma centena com 10, Vitor Bravo, Mike. Vadão no 7, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, tem um tráfego alinhando agora para decolagem, continue a aproximação e aguarde pista livre. Vadão, pista livre, transporte de enfermos, Romeu Tango Golf. Juliette, ao foco no lado na torre, 1862 de graça. TAM 3662, coordine com a equipe de parte, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento de táxi. Autorizado após a aeronave, TAM Tango Golf livre, pouso no 7, uma centena com 10. Centena com 10, autorizado, pouso no 7 no Tango Golf. Tobas Mike vai chamar o controle de 93. Adoro, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Boa noite, Oscar Golf Tango, identifique na GR, recuso para a descida. Recuso para a descida, estimando o pulso ao 0025, conversando. Peço para 3.000 pés com 1.011, na 011, Oscar Golf Tango. 1.011, 500 da Yankee, para 3.000. Patrone, Papa Tango, Vitor Bravo, Mike. Mike, patrulha. Focolô, da aula 7, engrossando no axé, no meu país, em transferência. Destino no meu país, no axé, qual o destino? A boa local, vai evoluir pelos corredores axé, Veracruz, Interlado, regressa. Entendi, mas escuta aí pelos corredores, Vitor Bravo, Mike. Bravo, Mike. O Romeu Tango Golf no solo aos 1-0, confirme parte 5. Táxi TAM 3662, POB 103, alterna Fortaleza 2:50 de autonomia. Autorizado, repórter livrando a pista, Romeu Tango Golf. Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Juliette Alfa, reporte no ponto de espera da 3662 com a torre 186. Salvador, muito boa noite, 3455, ponto de espera da 10, pronto. 3455, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1000 graus com 10 nós. Decolagem autorizada da 10 para o 3455. Romeu Tangolfo, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3662, ponto de espera pronto. TAM 3662, boa noite, Alim, mantém pista no zero. Alim, mantém no zero, TAM 3662. TAM 3455, decolado, 1-4, chame agora o controle, 1-19-35, bom voo. 1935, grato, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, tá 3544, decolou na Gole. Tá 3455, decolou na Gole. Sobe para o 360. Para o 360 na Gole, tá 3455. TAM 3662, autorizado a decolar, pista 10, o vento 1-0-0 graus com 1-0 nós. Decolagem 10, TAM 3662. 662, decoladas 17, controle 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado, boa noite. Tá 3662. Barra, polícia engrossada, corredor Bonfim, até Paripa. Autorizado, Vitor Bravo, Mike. Mike. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3662. Boa noite, TAN 3662, contato radar, saída PUCA, suba para o nível de voo 370. Ao nível 370, saída PUCA, possibilidade de vaza em par da presença, senhor? Inicialmente, mantenha o perfil, vamos aguardar. Ciente, mantendo o perfil, TAN 3662. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 889. Autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 14. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, transponder 5473. 10 restrito, vamos em par, tá? 3662, obrigado. Aberto. TAN 3455, chame Recife, 1-3-3-2-5, 1-2-8-8. 3-3-2-5-2-8-8-3-5-5-3-4-5-5. 9 correto, portão 02, chame pronto para o pushback em acionamento. Chamará no portão 02, pushback em acionamento, o gol no 889. Obrigado. Salvador, o Papa Tango, Oscar Golf Tango. Agora 13 milhas, condições Vitor Marcelo propõe, mudança de regras, prosseguir descida visual, sessão de pouso 17. Vamos na prova da rotatória, número 500, 1011. Oscar Golf Tango. Golf Tango. 7 747 Guarulhos 340, mantenha a escuta da torre para cópia 118 da 162. Escuta da torre 86. Recife em Uno 2685. 2685, Recife está 3662, boa noite. Boa. Da web, não escuta? Escuta. Gentileza fazer uma chamada aí, 1234. 1234 na chamada. Bravo Mike, ingressando no Interlagos. Contato visual com o Haroldo, vou transferir para a torre, Oscar Golf Tango. Estamos torre 118.6. Vitor Bravo Mike ingressando no Interlagos. A coisa rotatória, Vitor Bravo Mike. Voltará a rotatória, Bravo Mike. Sobe ser 1-7. Voltará. Golfão autorizado, pouso, pista 1-7, o vento 1-0-0 graus com 0-8 nós. Golfão. área visual com o aeródromo. 786, Vitor Bramac. 2862, Vitor Bramac. Papatelo, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, continua aproximação, cabeceira 17, reporte 2 milhas fora. Reportará 2 milhas fora, solicita coordenar dois toques e arremetidas na 17 antes do pouso final. Gente, o Vitor Bravo Mike, continua aproximação, reporte 2 milhas fora, gente. Bravo Mike. Golf Tango no solo aos 28, livre táxi à direita, parte 5. Golf Tango, né? Está pronto para puxa sonado, portão número 4, guardando a cópia. Objeto 6747 autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.35, transponder 5467. E autorizado Guarulhos, 340, conforme. Superior Whisky 50, pista 10, curva direita, da Eldiner, 935, será o controle de saída. E aciona 5467, transponder Webjet 6747, totalmente pronto no push acionar no portão 4. Webjet 6747, correto, só atente que a rota é Upper Whisky 50, autorizado pushback e acionamento de taxi. Chamada para o táxi, o 6747, ciente da rota. Vitor Bravo Mike, 2 milhas para a Luna 7. Vitor Bravo Mike, autorizado, toque arremetido, a pista no 7, o vento 1000 graus com 09 nós. Toque arremetido, autorizado, pista no 7, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike tocou e arremeteu aos 3-3, autorizado curva à esquerda e cruzamento do campo, reporte Fernando Vento da pista 1-7 para girar base. Curva pela esquerda, vai retornar para a base, Vitor Bravo Mike. Salvador, é o gol 1889, posição 2, pushback acionamento. Gol 1889, coordenando com a equipe de pátio, tem uma aeronave da Web que puxou no 04, está mantendo através do portão 04. Após a mesa iniciar o táxi, está autorizado pushback e acionamento de táxi. Ok, chamará, espera aí. Para táxi, está com 140 pessoas a bordo. 4 horas e 15 de autonomia e alterna costa. Objeto 6747, autorizado táxi, à direita via Índia e Alfa, reporte no ponto de espera, dono zero, pronto. Direita Índia e Alfa, no ponto de espera, pronto. 6747. Para Fortaleza 3858 Fortaleza 390, o seu plano estava previsto para 2345, foi apresentado a DLA, confirma. Vou checar aqui com o espaço, ok? Sim. Vitor Bravo Mike, pronto para a base. Autorizado de ir à base, reporte na final, baixado e travado. Vitor Bravo Mike. Bravo Mike. 47, 6747, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 00 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, sim, pelo menos, 47, 6747. Prossiga 3858. 60 DNA para 2135 local. Já deve estar chegando aí. Gente. Bravo Mike, final da 7 para novo toque arremetido. Vitor Bravo Mike, prepare o circuito pela direita da pista 1-7. Está autorizado o toque arremetido. Pista 1-7, o vento 1-0-0 graus com 09 nós. Toque arremetido na 7, próximo circuito pela direita.